as canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Away!

Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing. Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Thank you. Estamos apresentando Encontro Central. Of love and sleep and time. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Oh,

Fábio Teles apresenta Encontro Central. We'll be right back. Estamos apresentando Encontro Central. Yeah.

Estamos apresentando Encontro Central. We'll